Hernani. O próximo lançamento de hoje é a dupla Tony e Thiago. A dupla é formada há 2 anos. Tony, desde pequeno, brincava com o violão do pai. E Thiago começou a tocar violão com 14 anos. E o destino se encarregou de unir a história deles. Quer conhecer o novo trabalho dos meninos? Então eu vou lançar agora. Tony e Thiago, Isso Não Vai Prestar. Lançamento. Mulher bonita, carro novo na garagem, com os amigos na moagem, isso não vai prestar. Vou pro esquenta no posto de gasolina, abraçado com as meninas, isso não vai prestar. Vai ter uma porva, meu amigo, não se irrite, meu cartão é sem limite, isso não vai prestar. Mulherada, quero que vocês me usem, tô chapado de grego, isso não vai prestar. Prestar pra quê? Se não é viver na gandaia, nós temos casa na praia, nossa vida é descansar. Nós vivemos hoje, não pensando no amanhã, tocamos nossa boiada, mutado na voz de rã. Prestar pra quê? Se não é viver na gandaia, nós temos casa na praia, nossa vida é descansar. Nós vivemos hoje, não pensando no amanhã, tocamos nossa boiada, mutado na voz de rã. Carro novo na garagem, com os amigos na moagem, isso não vai prestar. Vou pro esquenta no posto de gasolina, abraçado com as meninas, isso não vai prestar. Vai ter uma porva, meu amigo, não se irrite, meu cartão é sem limite, isso não vai prestar. Mulherada, quero que vocês me usem, tô chapado de grego, isso não vai prestar. Prestar pra quê? Se não é viver na gandaia, nós temos casa na praia, nossa vida é descansar. Nós vivemos hoje, não pensando no amanhã, tocamos nossa boiada, mutado na Dodge Ram. Prestar pra quê? Se não é viver na gandaia, nós temos casa na praia, nossa vida é descansar. Nós vivemos hoje, não pensando no amanhã, tocamos nossa boiada, mutado na Dodge Ram. Prestar pra quê? Se não é viver na gandaia, nós temos casa na praia, nossa vida é descansar. Nós vivemos hoje, não pensando no amanhã, tocamos nossa boiada, mutado na Dodge Ram. Prestar pra quê? Se não é viver na gandaia, nós temos casa na praia, nossa vida é descansar. Nós vivemos hoje, não pensando no amanhã, tocamos nossa boiada, mutado na Dodge Ram. Isso Não Vai Prestar com Tony e Thiago. E lembrando que todos os artistas do Brasil que quiserem que a sua música seja lançada aqui no programa, é só mandar no e-mail programa@carlospitch.com a música de trabalho e o release que eu lanço pra você. E me esperem que semana que vem tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo! Beleza, obrigado, Carlinha. Daqui a pouquinho tem entrevista, daqui a pouquinho tem a Miroca e a gente continua com o programa Carlos Pitt. Agora é hora em vez de matar a saudade. Vamos matar a saudade? Pois é. Quem lembra? Bom, afinal de contas, quem já ouviu jamais esquecerá com certeza dessa dupla. E que o destino tratou de separar por um grande motivo, né? O falecimento do João Paulo. João Paulo e Daniel. O João Paulo faleceu na década de 90, portanto estamos completando 15 anos do seu falecimento. E a gente vai matar a saudade relembrando essa grande dupla. O Daniel continua por aí, cantando e encantando o mundão. E agora a gente mata a saudade, já fazendo uma grande homenagem a essa dupla que ficou e faz parte da história da música sertaneja. Vamos ouvir? Vamos! Vamos ouvir Minha Estrela Perdida para matar a saudade, João Paulo e Daniel. Matando saudade. Matando saudade. Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor. Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez num grande amor. Mente que eu fijo que acredito no seu coração. Conta uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou. Que a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais. Pra deixar você em paz. E encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Que acredito no seu coração. Conta uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou. Que a vida inteira você me esperou. Basta seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais. Pra deixar você em paz. E encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Só um beijo e nada mais. Pra deixar você. Encontrar a minha estrela perdida. Só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Minha estrela perdida. Só um beijo e nada mais. Pra deixar você. Acesse www.carlospitch.com ou www.youtube.com/carlospitchoficial. Programa do Carlos Pitch, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa Carlos Pitti. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio para conversar com a gente, para bater um papo legal diretamente de Uberaba, Minas Gerais, a grande Kênia Ross. Opa. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vindo aqui. Tudo bem, obrigado. Primeira vez conversando com a gente? Isso. Você sabe que em Minas Gerais o nosso programa está em muitas rádios de Minas Gerais. Legal. Graças a Deus, né? É um dos estados que mais tem, né, rádio com a gente é em Minas Gerais. Estamos espalhados por todo o Brasil. E a gente gravando aqui no Rimas, do João Gustavo, aqui no estúdio do João, encontramos você, né? Isso. Com o empresário aqui, que está acompanhando. Tá aí por aí, dos bastidores, conferindo, né? Tem que estar aqui. Ele fica dando as coordenadas ali, ó, nos off, tem né? Certeza. Lógico, né? Um abraço a você. Seja bem-vindo aqui com a gente, né? Mais uma vez, muito obrigado. Eu falei, vamos levar a Kênia no programa para conversar um pouquinho, falar do seu trabalho, de sua carreira. Você começou a cantar com quantos anos? Comecei com 14 anos, profissionalmente, né? Mas sempre cantei, desde pequena. Desde né? pequenininha. Uhum. Mas assim, então, a família, você saía para os eventos lá, a família, a mãe e a mamãe ficava lá na cola ou não? Não, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, né? Mas não é muito grudar, não. Mais liberal, sabe? Comecei com 14 anos lá num restaurante de Uberaba, no Chala Pizzaria, onde foi tudo começou e agora eu tô no meu terceiro CD. Terceiro CD já? Uhum. Profissionalmente, então, desde 14 anos. É. Você lançou o primeiro CD com quantos anos? Tô com 14. 14 anos? Uhum. Que bacana. Você gravou lá por Minas mesmo? É, os dois primeiros fui lá. E esse terceiro aqui no Estúdio Rimas. E a Kênia? Como que você define a cantora Kênia? Cantora? É. Olha, eu no palco, quando eu tô cantando, eu sou super diferente. Eu sou muito, parece que desce, mas eu sou muito animada, comunicativa, gosto de dançar, gosto de ser feliz. Você tem um timbre de voz bacana, diferente do que a gente se escuta por aí, né? Isso é muito importante. É porque quando você escuta aquele artista com voz diferente, você diz assim, essa é a Kênia, né? É. Essa é a Paula Fernandes, essa é outra artista, né? Não estou comparando, né? não estou comparando talento, estou falando de você ouvir no rádio, que tem muita voz parecida, né? Não, isso já é um ponto importante. É verdade, né? E definir a Kênia pessoa, como que você é no dia a dia? Ah, eu acho que eu sou, assim, sou mais na minha, mas gosto, adoro conversar, da risada, sou muito extrovertida. Assim, quando a pessoa me dá um lado, eu chego. É. Entendeu? Isso. É dá... tipo mineirinho, quietinho, quietinho. Eu sou quietinha, tranquila, mas se dá lado, ixi. Tá, e o que, que você se inspirou quando você começou a gostar? Vamos dizer gostar, porque quem canta assim já nasce com isso, né? A gente nem sabe o tempo que a gente começou a cantar, a gostar. Mas o que você ouviu e começou a se inspirar no começo? Você nem vai acreditar. Banda Calypso. Banda Calypso? Nossa, eu era fã. É, não é mais? Não, sou. só que hoje eu sou fã de vários, né? Paulo Fernandes, Ivete, eu amo Ivete. Então. Duca Sertanejo. Deixa eu ver se eu captei. Se eu captei a vossa mensagem do seu sertanejo. É um sertanejo dançante, eletrônico, isso. Pra cima. Isso. O meu CD, todas as músicas do meu CD é dançante. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar desse. Mas também gosto de cantar música romântica. Agora. Ah, daqui a pouquinho a gente vai falar do seu trabalho. Vamos falar desse trabalho recente que você está produzindo agora, né? Você já tem dois CDs lançados. Esse é o terceiro agora ou vai ser o quarto? Esse é o terceiro. O terceiro. É. Que está sendo produzido aqui junto com o Luciano Barreto, com o João. O João Gustavo, né? Todo o pessoal do Rimas. Penso em nós dois, abraçados, apaixonados. Você tem gosto de mel, cor de morango, olhos cor do céu. Vem, chega perto de mim, diz que me ama e que não vai ter fim. Sorrindo à toa, penso em nós dois, abraçados, apaixonados. Você tem gosto de mel, cor de morango, olhos cor do céu. Vem, chega perto de mim, diz que me ama e que não vai ter cor do céu. vem, chega perto de mim, diz que me ama e que não vai ter fim. Lembrando que a produção desse seu novo trabalho é do João Gustavo, né? João Gustavo que está botando o dedo em tudo, está acompanhando você desde a escolha de repertório, com o Luciano que faz os arranjos aqui. E um abraço ao Janduir, né? Janduir. Que está aqui, empresário, né? E deixa o Luciano aqui, é o nosso rapaz dos recados. Traz aqui, produção, a Carlinha aqui, a Carlona aqui. A revista. É do Janduir a revista ou não? Isso. Ah, e o Janduir vai fazer uma matéria do programa ou não? Vai fazer uma matéria do programa, vai. Doidinho. Tá aqui, ó. Viola e Rodeio. Ô, Juninho, tem que fazer uma matéria do programa lá também, né? Isso. Falar do nosso programa aqui. Eu tô no site, né? www.revistaviolarodeio.com.br. Aqui, ó. Deixa, vamos aproveitar, vamos fazer o comercial daqui da revista também. Tá aqui, ó. Revista Viola e Rodeio. Ano 19, né? E tudo envolvido da música sertaneja, artistas, música, rodeios, né? O mundo country, música sertanejo, tá na revista Viola e Rodeio. Obrigado ao Vanduí, é isso? Falei certo? Janduí. Janduí, Janduí. Tá aqui na capa com o Luan Santana, né? Isso aqui é contra a capa, tá bonito aqui, ó. Muito bonito o material da revista. Já abrimos com a Kenny aqui, olha só, quanta coisa bacana. Os grandes nomes da música sertaneja passaram. Vamos aproveitar e fazer o comercial aqui também, né? Ei. Bom, depois vai ser uma matéria, gente, do nosso programa lá na revista, né? Eu vou cobrar aqui, vamos sair, ó, falar sobre o nosso programa aqui também. Bom, fala um pouco desse novo trabalho que você está aqui na produção, juntamente com o João Gustavo do Rimas, né? Fala um pouquinho para nós, o que tem de diferente dos seus outros CDs para agora, esse novo momento da sua carreira, gravando pela primeira vez em São Paulo. Como é que é sair lá de Uberaba, nossa, Minas Gerais, São Paulo? É, uma responsabilidade maior, né? Meu primeiro CD foi mais romântico, o segundo teve espancadão. E esse trabalho eu tô mais satisfeita. É quando a gente tá feliz, é que fica satisfeita, né? Tem as músicas me agradando, né? E é um estilo que eu gosto. E você tá colocando um pouco do que você gosta ou você pensa, não, eu confio no João, vou deixar ele fazer? A gente tá trabalhando em equipe, né? Uhum. Então nós todos estamos escolhendo. Do seu gosto pessoal, o que você colocou nesse CD? Não, no geral. Às vezes assim, o artista, poxa, já aconteceu, a gente já ouviu várias histórias, ah, mas eu gosto de cantar assim, o produtor quer que cante diferente, né? Ah, mas essa música. Ah, mas essa música, seu produtor, acho que é boa, vou cantar. Não, acho que tá tudo certo. Eu gosto é de polir. Eu gosto é de distância, o que tocar nós dança, o que tocar nós dança. Eu gosto é de folia, eu gosto é de distância, o que tocar nós dança, o que tocar nós dança. Nós dança, xé, batidão, pagode, chachado, louco é pouco. Eu sou rebolado, sou apaixonada, meu Deus, que tem mão. Mexe, remexe, rebola, tarada, é ousada, é safada, e a gente amanhece na balada. Alô, garçom, por gentileza, aquela gelada. Não para, não para, não para, não para, não para, só vai dar você e eu, requebrando na balada. Não para, não para, não para, não para, não para, só vai dar você e eu, na balada sertaneja. É Kenia Rossi, só no pancadão sertanejo. Eu gosto é de folia, eu gosto é de distância, o que tocar nós dança, o que tocar nós dança. Eu gosto é de folia, eu gosto é de distância, o que tocar nós dança, o que tocar nós dança. nós. Dança já é batidão, pagode chachado, louco é pouco. No seu rebolado tô apaixonada, meu Deus, me prendão. Mexe, remexe, rebola, tarada, é ousada, é safada. E a gente amanhece na balada. Alô, garçom, por gentileza, aquela gelada. Não para, não para, não para, não para, não para. Só vai dar você e eu recordando na balada. Não para, não para, não para, não para, não para. Só vai dar você e eu na balada sertaneja. Não para, não para, não para, não para, não para. Só vai dar você e eu requebrando na balada. Não para, não para, não para, não para, não para. Só vai dar você e eu na balada sertaneja. Eu gosto é de folia, eu gosto é de festança. O que toca mais dança, o que tocar nós dança. Eu gosto é de folia, eu gosto é de festança. O que toca nós dança, o que tocar nós dança. Eu gosto é de folia, eu gosto é de festança. O que toca nós dança, o que tocar nós dança. Eu gosto é de folia, eu gosto é de festança. O que toca nós dança, o que tocar nós dança. For definir esse novo trabalho seu de diferente para os outros, que amadurecimento teve? O que, que você pode diferenciar? Você fala no CD no terceiro? É, dos outros para esse. Nossa, eu mudei totalmente tudo. É cantar. Tudo claro que a experiência vem ao longo desse tempo e tal. Né, eu faço música de aula de canto, aula de violão. Você vem evoluindo no decorrer desse tempo, né? Tudo isso. Tá, e agora vamos falar assim, ó, questão dos shows. Como é que tá? Como é que tá a tua agenda, divulgação? Eu sei que nós, na verdade, estamos tendo sorte de trazer você aqui no programa, que o trabalho tá fresquinho, né? Estamos sendo os primeiros, vamos dizer assim, né? Daqui uns dias sai isso, né? O pessoal pode esperar, né? Pode esperar. E questão dos shows? Olha, os shows tem que vir lá no site? No site, www.revistavelhorodeio.com.br. Ah, através do site da revista você vai encontrar teu trabalho. Eu já fiz shows que eu vou fazer. Legal, fotos, agenda, telefone de contato. Como é que faz para levar o teu show, levar o teu trabalho? É 34-3314-1952 ou 34-8825-5807. E é Minas. Minas. Legal. Fica em Uberaba mesmo esse contato? Isso, Uberaba. Legal. Um abraço ao pessoal de Uberaba, Minas Gerais. Opa. Tá aqui a Kênia conversando com a gente, falando do trabalho pela primeira vez. Trabalho tá fresquinho, então. E tem redes sociais também? Você tá lá no Facebook, Twitter? Tem Facebook, kenyarossi@hotmail.com. Só acessar lá e procurar. Twitter também, Twitter e Facebook. Twitter e Facebook, isso. Só procurar seu nome lá que o pessoal pode seguir seu trabalho, mandar recado pra você também, né? Então tá bom. Até os papos lá. É isso aí, querida. Seja sempre bem-vindo, obrigado ao Almejão aqui. Tá? Obrigado a você. Pode sempre. Tá? E eu quero que você feche cantando pra nós aqui no programa. Só queria ver o teu sorriso de novo e o teu doce olhar, pois eu vivo nesse abandono sem você aqui pra me amar. Volta, amor, preciso de você aqui bem perto de mim, assim vou conseguir viver mais feliz com seu amor e seu carinho. Cansei de sofrer assim. Hoje me bateu a saudade, saudade daquele louco amor. Então te procurei pelas ruas, mas só piorou minha dor. Só queria ver o teu sorriso de novo e o teu doce olhar, pois eu vivo nesse abandono sem você. sofrer assim. Volta, amor, preciso de você aqui bem perto de mim. Assim vou conseguir viver mais feliz com seu amor e seu carinho. Volta, amor, vem me dar um beijo, acabar com a dor, matar meu desejo, vem fazer amor. Já cansei de sofrer assim. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas, os melhores artistas estão aqui. Entrevistas, informação, música. Rádio E-Play, é isto mesmo. Um programa do Instituto Politécnico de Leiria feito a pensar num potencial vasto público fora deste polo académico. Confira Rádio E-Play às terças e sextas-feiras, à 1 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Em primeira instância, pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, todas as terças-feiras, às 14 horas, no Canal 2 da Antena Web. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera que tá curtindo, meu amigo Carlos Pitty. Eu sou o Luciano Pop. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Alô, Carlos Pitty, eu sou a Fátima Leão. Alô, Brasil, alô, Portugal. Alô, galera, aqui quem está falando é o Ed. Olá, amigos, aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Alô, Brasil, alô, Portugal, nós somos La Luna e Vinícius. Olá, Brasil, olá, Portugal. Aqui quem fala é o cantor Cássio. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Alô, galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gian. E aqui é o Giovanni. Olá, galera. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Fabiano. Nós também estamos no programa Carlos Pitt. Alô, gente, aqui é o Christian. E aqui é o Daniel. Alô, Carlos Pitt. Tamo junto! Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Beleza, depois do bate-papo da entrevista, o programa Carlos Pitt não para. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Um abraço a você que nos ouve no Brasil todo. São 13 estados, né? Um abraço a você aí, tá bom? De norte a sul do Brasil, de leste a oeste. O pessoal que ouve também a gente lá em Portugal, no Paraguai, no mundão todo, tudo de bom. Agora tem a Miroca e as novidades do mundo artístico. Alô, alô, Carlos Pitt. Alô, amigos de todo o Brasil, Paraguai e Portugal. Tudo bem com vocês? Olha, saiu na semana passada, tá fresquinho o CD junto com o DVD da dupla Bruno e Marrone, gravado aqui em São Paulo. O projeto contou com a participação de Michel Teló, Jorge Henrique e Rodrigo e ainda Jorge Matheus na música Pela Porta da Frente. Tem também um pupurri de Esqueci e Amor a Três, canção de Chitãozinho e Chororó. A grande novidade pra mim foi ouvir Marrone com a sua voz meio rouca, finalmente ouvimos a voz dele, fazendo a primeira voz na música 24 Horas de Amor. Tá legal, viu? Olha que o disco chega facilmente pra concorrer como melhor do ano, apesar de trazer várias regravações. E pela primeira vez na música sertaneja, a gravação de um DVD será exibida nos cinemas brasileiros. É, grande novidade. Será a gravação do DVD de Jorge e Matheus em Londres, dia 20, e que poderá ser acompanhada em 21 salas de cinema em 16 cidades, nos estados de São Paulo, capital interior, e mais Espírito Santo, Amazonas, Minas Gerais, Bahia e Goiás. No site da rede Cinemark, todos os endereços das salas em que haverá a exibição do DVD para quem estiver interessado. E a dupla Hugo e Gabriel não durou muito. 1 ano e 4 meses após formarem a dupla, os cantores já se separaram. O Gabriel vinha da dupla com Hugo Pena, que terminou de forma meio estranha, em abril de 2011, depois que Hugo Pena não compareceu em um show em Chapecó, Santa Catarina. E depois em vários outros. A separação não ficou bem explicada e gerou uma onda de boatos. Aí formou-se a dupla Hugo e Gabriel. Ambos os cantores agora seguirão Leão carreira solo, Gabriel já tem um projeto novo gravado e Hugo seguirá com o seu nome de batismo, Espartaco, está finalizando seu projeto solo também. A separação dos cantores, de acordo com os dois, foi amigável, mas a gente sabe que separação amigável é algo que quase não existe. Mas não houve briga mesmo, foi tudo conversado. Disse ainda que não descarta uma possível volta com o ex-parceiro Hugo Pena, mas que agora seu foco é um novo trabalho. Outra dupla que se separou há cerca de um mês foi Marco Aurélio e Paulo Sérgio por incompatibilidade de ideias, mas sem briga, segundo eles. Os cantores já haviam se separado antes e retomado a dupla no ano passado. Voltaram a fazer shows e participaram do projeto Sertanejo Play ao lado de nomes como Munhoz e Mariano, idealizado pelo produtor Ivan Miyazato. É, acontece. Quero registrar também que nessa semana completaram-se 15 anos da morte em um acidente de carro do cantor João Paulo, que fazia dupla com Daniel. O Daniel, em entrevista essa semana, disse que o parceiro continua presente em sua vida e que a saudade aumenta a cada dia, a cada show. João Paulo faleceu interrompendo um sucesso em pleno crescimento. As vozes eram afinadas e no repertório se destacavam as canções românticas. Mas chega de tristeza. Quer se divertir? Vai lá no www.tvcp1.com e assista as entrevistas que você ouve aqui. Tem Pique Massaro com a filha Tieme, tem Hugo e Thiago, Dudu e Dalvan e muito mais. E ainda clipes e shows. Agora, momento romântico e inspirado, com música bonita, de nome Eu Sou o Cara, você confere no www.carlospitch.com. Tem ainda fotos, release, agenda e tudo da carreira de Carlos Pitch, atualmente em temporada no Paraná. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Beleza, Miroca. Vamos embora, gente. Deixa eu trazer aqui as músicas que eu componho, e eu componho, e eles gravam. Se eles gravam, a gente toca pra você. Brasil ou Portugal? Marcelo e Fabiano. Composição minha que você ouve aqui. Vou imaginando você, amor, e bem longe de mim. Do outro lado do oceano, e eu aqui sofrendo assim. Você diz que não existe distância, sem você nada tem sentido. A saudade fica tão grande quando você não está comigo. Se eu pudesse agora em um segundo, pegaria o primeiro avião, partiria pra tomar o mundo e juntar você com meu coração. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa coroa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa proa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar pra ver o amor da gente. Oh, oh, oh. Mãozinha pra cima assim. Quero ver. Lindo demais. Se eu pudesse agora em um segundo, pegaria o primeiro avião, partiria pra tomar o mundo e juntar você com meu coração. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa proa. Dá vontade de secar o mar e fazer um só continente, e a terra fosse se juntar só pra ver o amor da gente. Se o Brasil fosse em Portugal, ou São Paulo ficasse em Lisboa, então seríamos a capital, dois apaixonados numa proa. Dá vontade de secar o mar e

É sucesso, toca aqui, Flor, gravado em Florianópolis, no DVD de Jorge e Matheus. Pra você ligadinho no programa Carlos Pitt, bom demais, fechando tudo e todas de hoje. Por hoje é só, e eu agradeço a você sempre por esse carinho maravilhoso, essa sua companhia gostosa, conferindo, ouvindo, participando, interagindo comigo no programa Carlos Pitt. Não esquece de entrar lá no meu site, assim, ó, www.carlospitt.com, manda um e-mail pra mim, programa@carlospitt.com. Agora você de todo o Brasil, quer ligar para o nosso contato diretamente em São Paulo? Pode ligar, vamos lá, 0 operadora 11 2021 7131. Operadora 11 2021 7131. E você fala com a produção aqui do programa Carlos Pitt, você de todo o Brasil. Obrigado, gente, até semana que vem. Fiquem com Deus, até lá, tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.